Olá, confiar em Deus é algo que, evidentemente, só quem crê com fé genuína no Deus verdadeiro pode entender, pode ter uma leitura correta do que significa isso, confiar em Deus. Mas isso se torna uma questão banal na boca dos incrédulos, daqueles que não creem em Deus. Porque muitos deles, apesar de não crerem de fato em Deus, muitas vezes afirmam que confiam nele. E interpretam, inclusive, a nossa confiança. Eles têm a sua própria interpretação sobre a maneira como nós cremos. E eles nunca irão entender, a menos que eles também passem a crer de fato no Deus vivo, no Deus verdadeiro. Então, essa confiança em Deus, ela tem vários aspectos, e o fato é que ela precisa ser entendida, precisa ser compreendida, até mesmo por nós precisamos entender que tipo de confiança nós temos. Judá precisava fazer isso também, precisava entender que tipo de confiança eles tinham em Deus e até que ponto essa confiança estava abalada. E a questão é que essa confiança foi totalmente confrontada. Quando nós chegamos no capítulo 36 de Isaías, o livro que nós estamos estudando, nós vemos que o profeta agora passa a testemunhar aquilo que ele presenciou, ou seja, o cumprimento de algumas profecias, ou pelo menos as profecias que diziam respeito àquele período, não as profecias que ainda nem se cumpriram, nem hoje ainda se cumpriram, mas aquelas profecias que tinham um efeito mais próximo. Elas estavam mais próximas de se concretizarem, de se cumprirem. Então, quando nós vamos no início do capítulo 36, nós temos o seguinte nos versículos 1 a 3. No 14º ano do reinado de Ezequias está reinando em Judá, então, já é o 14º ano do seu reinado. Isso, segundo os historiadores, aqueles que analisam as datas direitinho, vão a fundo nesses cálculos. Estamos então no ano 701 a.C. Não vou entrar aqui em detalhes sobre esses cálculos, mas o fato é que esse 14º ano é o ano 701 a.C. Nesse ano, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, o rei da Assíria enviou de Laquis, ao rei Ezequias em Jerusalém, seu comandante, com um grande exército. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. Então, o que nós temos aqui é Senaqueribe conquistando o território de Judá em grande escala, como Isaías havia profetizado, Judá seria tomada pelos assírios. E então ele está numa cidade chamada Laques ou Laquis, que fica ali a leste, talvez no caminho ali entre Jerusalém e a terra dos filisteus. Portanto, é uma rota daquilo que o rei assírio pretendia percorrer para chegar até o Egito. E a essa altura aqui, entende-se que provavelmente ele já tenha feito uma incursão até o Egito, partir dessa cidade, porque ele foi eliminando as resistências ali em Judá, foi conquistando cidades fortificadas, e agora ele voltou para essa cidade. Inclusive, eu vou anexar depois um link onde você vai poder ver material que se encontra hoje no Museu Britânico de Londres, onde você tem ali placas em relevo que foram encontradas justamente no palácio, por arqueólogos, nos palácios assírios, no palácio do rei assírio, que contam inclusive essas conquistas de Senaqueribe ali no território de Judá. Então isso está lá, devidamente testemunhado através dessas placas que estão no Museu Britânico, coisas que os britânicos tiraram ali do território onde antigamente era a Síria. Então é interessante você até dar uma olhadinha, depois você dá uma chegadinha nesse site, você pode ver as fotos ali desses materiais que estão no museu. Mas o fato é que então esse comandante, de Senaqueribe, o rei assírio, né, ele é enviado com o exército para falar com Ezequias. Ezequias está lá, acastelado em Jerusalém. Jerusalém ali tentando resistir, e até a última possibilidade, até a última gota, né, vamos dizer assim, era o último lugar a ser conquistado em Judá, era Jerusalém. Não sobrou mais nada para os assírios conquistar. E então ele é enviado como um mensageiro do rei. Ele vai lá para emitir ali um comunicado. Isso era comum nesses tempos, né? Quando não tinha ali os ministros do exterior, coisas que a gente tem hoje na diplomacia moderna. Enviava lá o comandante, ele chegava na porta da cidade e fazia lá ou ameaças, ou propunha um acordo, qualquer coisa nesse sentido. Lembrando que já naquele tempo havia o que hoje se aperfeiçoou muito mais, né? Hoje muito mais, infinitamente mais aperfeiçoado, que é a chamada guerra de palavras, guerra de comunicação, né? Isso já existia. Então as palavras ali muitas vezes procuravam impressionar ou ludibriar o inimigo. Enfim, o fato é que nessa mensagem nós vamos ver a grande arrogância dos assírios ao lidar com a situação. Eles estavam já contando que realmente Jerusalém não tinha como se manter de pé. Então o que ele faz é ridicularizar a confiança de Ezequias. Aqui ou ali ele vai acertar coisas, mas o fato é que nós precisamos entender as suas palavras e avaliar isso e trazer para nós, porque elas falam muito dessa confiança em Deus que os crentes devem ter, viver e demonstrar nesse mundo. E como que isso pode muitas vezes cair na boca dos incrédulos e ser ridicularizado, às vezes com razão. Mas vamos ver o que o texto nos diz. Prosseguindo então a partir do versículo 4. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas só palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, nosso Deus, confiamos, Não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui, diante deste altar. Façamos agora um tratado com o meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Interessante essa primeira mensagem, né? Na verdade, começa a ver aqui uma troca de mensagens, mas hoje a gente vai ficar por aqui, porque aqui já tem bastante conteúdo, bastante informação. Em primeiro lugar, a confiança no Egito foi ridicularizada. O Egito aqui é mencionado de modo muito interessante nas mesmas palavras que Isaías já tinha se referido. Um caniço quebrado, uma varinha, né, um junco, qualquer coisa assim, sem qualquer possibilidade de que alguém se sustente nele. Como ele está quebrado, se você vai se apoiar num caniço quebrado, você realmente corre o risco de cortar, de furar a sua mão ali. Ele não está firme, ele não está servindo para apoio mais. O que o emissário aqui, o comandante, está dizendo: olha, quem nele se apoia vai acabar sendo prejudicado. Além de vocês estarem se apoiando numa nação inútil, e a essa altura eles já tinham como certo a derrota dos egípcios para eles, já tinham como certo que eles iriam dominar completamente os egípcios. Então eles estão dizendo: olha, vocês estão realmente confiando em algo absolutamente inútil e acaba sendo perigoso para vocês, vai acabar furando a mão de vocês. Quando você se apoia na coisa errada, você fura a sua mão. O Egito só serve para prejudicar os seus aliados. Tem uma verdade aqui, hein? Tem uma verdade, primeiro porque a gente já sabe que o profeta disse isso veio de Deus, Deus avisou sobre isso, aliás, várias vezes. Foram muitas as advertências e agora Isaías está testemunhando isso acontecer ali diante dos seus olhos, depois de ele ter transmitido as suas advertências. Mas o fato é que Judá, ao confiar na aliança com o Egito e mesmo sendo advertido, continuaram ainda as tratativas para que as alianças fossem estabelecidas. Agora ele está sendo confrontado vergonhosamente pelo inimigo. Chegou a hora da verdade, e a verdade ela se mostra mais crua, mais terrível do que aquilo que eles imaginavam. Havia muita ilusão, havia muita falsa esperança em Judá. Isaías advertiu com relação a isso. E agora eles estão sendo ridicularizados. O comandante dizendo: por quê? O que vocês são? Vocês são loucos? Vocês foram confiar naquela cana quebrada? Que vocês esperam de uma aliança como essa? É isso que vai defender vocês? Então eu estou aqui para dizer para vocês que isso não vai servir para nada diante da nossa força, diante do grande rei assírio. Veja que o desprezo dele é tão grande que ele era um costume, né, desses. Os reis babilônios acabaram copiando essa fórmula de o grande rei, o rei dos reis, uma espécie de imperador, a ideia aqui, né, alguém que domina não só a sua nação, mas domina os outros povos, por isso que ele é o grande. E quando ele fala de Ezequias, não é o rei Ezequias. Ah, falam lá para esse Ezequias aí, esse Zé Mané, né? A gente, como se diria hoje. O fato é que Hoje nós não temos esse tipo de situação na igreja. A igreja não pode absorver isso literalmente, mas é fato que a igreja tem sido, ao longo da história, constantemente ridicularizada por recorrer aos artifícios do mundo. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, mas veja que uma coisa é a confiança e achar que está tudo bem, mas chega a hora em que essa confiança nas coisas erradas, nas coisas que vêm de fora, em artifícios, o próprio mundo acaba dizendo: escuta, mas vocês confiam nessas coisas, que coisas inúteis, isso não serve para nada. Isso se torna uma vergonha para Jesus, uma vergonha para o Evangelho. Bom, se a confiança no Egito foi ridicularizada, a confiança em Deus também foi ridicularizada. Porque, segundo o comandante, Ezequias teria cometido ofensas contra Deus. O que Ezequias fez, na verdade, foi remover altares idólatras que o seu pai Acaz havia instituído em Israel. Se você der uma repassada ali no livro de segundo livro dos Reis, né, você vê que esse episódio que a gente está vendo aqui está no capítulo 18, tá? Até se você quiser olhar os paralelos desse texto, inclusive você vai encontrar ali fatos complementares, como por exemplo uma tentativa de Ezequias de acertar os ponteiros ali com Senaqueribe, o rei da Assíria, pagando uma grande soma de tributos a ele. Então, ele chegou a tirar até ouro que havia no templo, etc., uma grande soma de ouro e prata. Só que o rei Senaqueribe não se contentou com isso, e agora ele quer a cidade, ele quer a rendição total, como a gente viu aí nas palavras do comandante. Mas o fato é que o comandante está dizendo aqui é que eles não poderiam contar com Deus, porque, segundo a interpretação deles, assírios, Deus não estaria muito em comunhão, muito satisfeito, muito contente com o povo de Judá, porque Ezequias teria removido os seus altares, porque eles não entendem eles como um povo pagão, um povo politeísta, ou seja, que adorava vários deuses. Para eles não tinha muito, eles não tinham como entender o fato de que somente em Jerusalém, somente por meio do sacerdócio, somente pelos meios que Deus designou, Deus deveria ser cultuado. Deus não permitiu, não queria que qualquer outra forma de culto, ainda mais misturada com idolatria, fosse praticada em Israel. E Ezequias fez muito bem em remover esses altares. Mas agora o comandante está dizendo que essa prática teria desagradado a Deus, e eles não poderiam contar com Deus. Aliás, é por isso que ele diz, logo em seguida, que Deus teria ordenado a destruição de Judá. Por conta disso, insatisfeito, bravo com Ezequias, bravo com Judá. É muito interessante como é ardilosa essa fala desse comandante. Ele quer realmente colocar Ezequias ali em maus lençóis, colocá-lo sob suspeita do seu povo, dos seus próprios oficiais, dizendo: olha, ele é o culpado, Deus que nos mandou aqui. E o que é muito interessante é que isso também é uma meia-verdade. De novo ele vem com uma meia-verdade, uma vez que a gente sabe, porque Isaías já tinha dito várias vezes que Deus estaria fazendo tudo isso. Deus iria enviar os assírios. Então ele está falando algo, só que ele está falando algo, um assunto sobre o qual ele não entende absolutamente nada. Ele tem uma ideia, ele tem uma interpretação, e na verdade ele está usando isso só para dizer que eles estão sem a proteção de Deus. Olha, vocês não podem contar com os egípcios e com Deus, se vocês estão se agarrando ao Deus de vocês, esqueçam, porque o Deus de vocês não quer saber de vocês. O Deus de vocês abandonou vocês por completo. Não há saída. Vocês não têm como fazer isso. Nós estamos aqui, inclusive, porque Ele quer. Interessante isso, né? Essa meia-verdade, né? Porque existe uma porção de verdade, mas existem coisas que o comandante nem sequer entende aqui. E uma coisa que ele não entende é que Jerusalém seria preservada. Deus prometeu que Jerusalém não cairia. E ele não sabe disso, ou não entende isso, ou se ele tinha noção, se ele tinha entendimento, se ele chegou a ter a notícia daquilo que Isaías estava anunciando, essa parte ele não ia contar, evidentemente. O fato é que ele quer desestabilizar, ele quer simplesmente chegar aos objetivos dele ali. E Judá agora, constatando a disciplina de Deus, não tem sequer uma compreensão clara daquilo que tá acontecendo. E ela fica à mercê dessa interpretação. Olha que situação, né? Ter que ouvir de um estrangeiro o que Deus faz ou deixa de fazer, como Deus está agindo em relação a eles. E eu tenho certeza que muitos tontos lá, muita gente sem profundidade no relacionamento com Deus, deve ter pensado: olha, esse sujeito está com toda a razão, hein? O que ele fala é isso mesmo, 100% correto o que ele está dizendo. E esse é o perigo das meias-verdades, né? Quando as pessoas falam alguma coisa que faz algum sentido teológico, até bate com aquilo que Isaías falou no caso ali. Isso é um grande perigo. E eu tendo a pensar que pessoas ali embarcaram, mas o certo é que o pessoal estava confuso, desanimado. Grande problema ao constatar que a disciplina de Deus havia chegado. E nós, como é que a igreja tem caminhado nessa questão da sua confiança em Deus? O fato é que a igreja tem enfrentado muitos desvios. A igreja não enfrenta desvios só no nosso tempo. A igreja enfrenta desvios desde o tempo dos apóstolos. Os apóstolos combateram os desvios que já existiam naquele tempo. Basta ler as cartas que a gente tem no Novo Testamento. Então esses desvios só têm se multiplicado. E uns bastante sérios, uns bastante comprometedores. O fato é que a presença da igreja no mundo hoje, por muitos, eu diria a maioria, a grande, a imensa maioria das pessoas, é vista apenas como mais uma religião que está aí. E grande parte disso, porque é isso que muita gente dentro das igrejas está fazendo, praticando uma mera religião, sem expressar Deus, sem demonstrar a sua verdadeira confiança em Deus, que em outras palavras é a sua fé em Deus. Confiança no Egito, confiança em Deus, tudo isso foi ridicularizado por aquele comandante. Mas o fato é que ele também ridicularizou até aquele pouquinho de confiança que eles tinham em resistir, em ficar ali trancados. O fato é que havia um fio de esperança. Ezequias inclusive preparou ali armas, preparou homens, preparou meios para se defender. Jerusalém era uma cidade bem difícil de ser atacada, e já isso antes mesmo de ela pertencer ao povo israelita. Os próprios israelitas só foram conquistar Jerusalém nos tempos de Davi. Passaram muito tempo ali sem conquistar a cidade plenamente. Difícil, mas o fato é que eles estavam ali se agarrando às últimas esperanças. Mesmo não tendo ajuda do Egito, mesmo Deus descontente com eles, Bom, vamos fazer o que pudermos aqui, né? Vamos tentar nos defender. Mas o fato é que o oficial lança um desafio irônico ali para eles. É como se fosse a proposta de um acordo. Mas veja que é um acordo que ele sabia que nem isso eles poderiam cumprir. Ele oferece 1.000 cavalos, uma suposta recompensa de 1.000 cavalos para o povo ali de Judá. Mas ele diz assim: é, mas vocês não têm 1.000 cavaleiros hábeis, aptos a montar nesses cavalos para defender vocês, para fazer qualquer coisa. É uma coisa irônica, como se ele mesmo fornecesse um meio de defesa para eles. Ele falou: olha, pois é como se ele dissesse assim: eu queria dar de presente para vocês aí, como parte do acordo, né? A gente ficar em paz aí, mas é que vocês não vão poder nem usar isso aí. Então, sinto muito, né? Vamos esquecer isso. Que coisa, né? Judá chegou no limite da sua resistência. Esse era o último suspiro. E agora, toda essa confusão com toda essa pressão, com tudo que estava acontecendo, confiar em quê? Confiar em quem? Fazer o quê? Qual é a resposta que vamos dar para tudo isso? Bem, felizmente Ezequias lá adiante vai fazer um bom papel, papel bonito, fazer o que deve ser feito. Por tudo que, contra todas as probabilidades, contra todas as ridicularizações da situação limite, onde eles não tinham realmente mais nada, nada, nada, não tinham como se defender de forma alguma. Esse fio de esperança, ele vai ser colocado aonde deve ser, ou melhor, em quem deve ser colocado. Mas isso vem depois. O fato é que nós, como eles, precisamos hoje ainda olhar para esses perigos que rondam a igreja. Não podemos acreditar. Porque esse, na verdade, é o grande perigo, né? O grande perigo é acreditar que a igreja está imune. Não, minha igreja, ela é imune. Aqui não se erra nunca. Aqui as doutrinas erradas jamais vão penetrar. E o fato é que sutilmente o inimigo tem infiltrado as suas doutrinas, tem infiltrado os seus filhos, disfarçados de crentes, e isso tem contaminado a igreja ao longo dos tempos. O mundo está disposto, como a gente pode ver nesse comandante aí, e não, hoje não é diferente. O mundo está disposto a usar o nome de Deus, desde que isso satisfaça, atenda aos seus propósitos. Olha, Deus isso, Deus aquilo, olha, estou aqui em nome de Deus e o Deus fez isso, graças a Deus. Deus na causa, Deus no comando. Todos esses clichês, essas frases desgastadas que o mundo tem se apropriado indevidamente. Muitas vezes, isso é o reflexo de um testemunho muito fraco, aonde crentes têm vivido à margem da vida com Deus, de uma vida muito superficial, aonde a sua verdadeira confiança não está em Deus. Então, que esse texto de confrontação da confiança nos confronte de alguma maneira naquilo em que nossa confiança esteja falha no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar atentos às coisas que trazem vergonha para o Evangelho, essas coisas que fazem com que os incrédulos nos ridicularizem. Eles vão nos ridicularizar com ou sem motivo. Eles vão nos ridicularizar, mesmo nós fazendo aquilo que é certo, agindo corretamente. Quanto a isso, ficaremos com a consciência tranquila. O problema é quando eles ridicularizam a igreja por aquilo que ela faz de vergonhoso. E faz coisas vergonhosas porque não, muitas vezes não tem estado atenta àquilo que vem do mundo, àquilo que ela importa do mundo. Então, que fiquemos atentos e procuremos corrigir esse tipo de coisa na nossa própria vida. Nós devemos expressar nossa confiança em Deus de modo consistente e não apenas essas formas de religiosidade. As pessoas apenas olharem e dizerem: ah, fulano é de tal igreja, pronto. Isso já é o suficiente. E no momento seguinte as pessoas olharem para nossas atitudes e perceberem que tem algo ali que não está batendo, algo não confere com isso. Ou, pior que isso, eles verem: ah, tá vendo, é isso mesmo, né? Esse pessoal são todos hipócritas e Deus nem quer saber deles. E mesmo eles não entendendo nada sobre Deus, de alguma forma, essa meia-verdade seja reflexo de algo que realmente está acontecendo. Que pena. E que não seja assim conosco. Que a gente expresse a nossa confiança em Deus de fato. E, claro, nós temos que desconfiar da nossa própria incapacidade em sermos imunes. Nós não somos pessoas invulneráveis. Nós somos vulneráveis. Por isso que o Novo Testamento nos adverte tanto quanto à vigilância, tanto com relação à resistência e que tipo de resistência devemos ter. Não é qualquer resistência, não é com brados de vitória, não é com aleluias apenas, com cânticos motivacionais. Esse tipo de coisa não vai nos ajudar, mas sim uma confiança sólida, uma capacidade reforçada por Deus, força que vem de Deus e não a nossa própria força. Muito bem, que Deus nos ajude nestas coisas, nos ajude a sermos pessoas assim, e que a nossa confiança, se for confrontada, não seja porque as pessoas têm razão nisso, que seja apenas porque eles não entendem o nosso Deus, apenas porque são incrédulos. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.